um voo tranquilo de Recife para São Paulo. Tudo transcorria normalmente. Os passageiros estavam à vontade, alguns conversavam, outros cochilavam, outros liam a revista de bordo. Tudo estava calmo, tudo estava perfeito. De repente, num determinado momento, um dos passageiros se levanta da sua poltrona, vai até a porta do avião e, em pleno ar, começa a forçar a alavanca. Ele queria abrir a porta do avião em pleno ar. Quando perceberam o que aquele homem estava fazendo, houve um alarme, um sobressalto, um susto. Os comissários de bordo correram na direção. Podia ser um sequestrador, um louco, um assassino, um demente. Alguns passageiros que estavam perto também se apavoraram e gritavam: "Meu amigo, o que você está querendo fazer?" E se levantaram todos ao mesmo tempo, e ele ali forçando a porta do avião, tentando abrir. Mas aquele homem olhou para todos e disse surpreso: "Eu quero ir ao banheiro. Não é aqui a porta?" Meu Deus do céu. O homem quase provoca uma tragédia, um acidente aéreo de proporções imprevisíveis por causa da sua ignorância. Se ele tivesse conseguido abrir aquela porta, pensando que era a porta do banheiro, ele teria sido o primeiro a ser sugado para fora e teria morrido caindo daquela altura tremenda. Outros passageiros também iriam perecer, porque o avião ficaria despressurizado. Seria algo terrível. As pessoas não se conformavam. Os passageiros suavam frio. "Meu amigo, você é maluco? Ou você é ignorante mesmo, nunca andou de avião? Você quase mata todo mundo. Você não sabe que o banheiro ou é ali na frente ou é lá no fundo do avião? Você quase nos matou por causa disso." "Mas eu não sabia. Me desculpe, eu não sabia." E você que está me ouvindo, se você pensa que é uma história criada, bolada pelo pastor João Ribe, você está enganado. Isso aconteceu realmente no voo de Recife para São Paulo. Mas eu estou te usando este caso dramático para mostrar que uma pessoa, às vezes, está bem intencionada e é capaz de pôr a sua vida a perder e a vida de outras pessoas também. A própria palavra de Deus nos diz o seguinte: "Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." O moço, tentando abrir a porta do avião, pensando que era a porta do banheiro, ele na verdade estava tentando fazer uma coisa inocente, mas com certeza perderia a sua vida caso tivesse conseguido. Alguém teve que aparecer ali para segurá-lo e para impedir que ele fizesse tal coisa. Você está me ouvindo agora? Preste muita atenção. Há coisas que você vem fazendo na sua vida, talvez até inocentemente, mas está caminhando para a morte. E eu estou agora, neste momento, alarmado, apavorado por tua causa, dizendo: pare! O que é que você está fazendo? Você enlouqueceu? Você perdeu o juízo? E você me olhando, inocente, dizendo: mas eu não estou fazendo nada demais. Qual é o problema? Meu querido, muitas pessoas estão agora descendo para o inferno e estão crentes que estão subindo para o céu. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: ao entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O moço queria abrir a porta do avião porque ele não entendia nada. Ele estava na ignorância. Ele não estava pensando em se matar e nem matar ninguém, nem derrubar o avião, mas era isso que ele iria fazer. Eu tenho certeza que você não está pensando em se matar e nem ir ao inferno. Tenho certeza que você não pretende nem a sua destruição, nem das pessoas que estão à sua volta. Mas com certeza é isso que você vem fazendo, porque você está caminhando para a destruição. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, com pesar, ele disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As pessoas não conseguem nem encontrar a porta, nem tampouco o caminho. Mas para que você saiba qual é a porta, eu vou te falar agora, porque disse eu entendo, disse eu sou entendido. E eu quero te dizer que a porta é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E para que você aprenda o caminho que ele disse que leva à vida, ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ser admirador de um homem santo que viveu no passado e achar que ele pode te ajudar, e achar que até é uma coisa boa você tê-lo como padroeiro, como ajudador. Pode ser que você tenha elegido um anjo da guarda como teu protetor, e parece ser uma coisa boa. Você está acendendo talvez uma vela para um espírito, querendo que ele seja o teu guia, mas tudo isso que te parece direito, na verdade, é um caminho que conduz à morte, é um caminho que conduz à destruição. Mas se você quer saber a verdade, se você quer o caminho que conduz à vida eterna, se você quer acertar na tua procura, então escute esta palavra de quem já está com experiência, com quilômetros e quilômetros de vida, que pode te transmitir uma ideia precisa e verdadeira. Acredite numa pessoa que já pagou um pedágio nesta vida, que já fez também muitas loucuras, mas que finalmente encontrou o caminho verdadeiro. Não há outro salvador, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro ajudador, nem outro protetor, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.